quero mais ficar com quem me maltrata. Não posso mais desperdiçar o meu amor assim. Faço questão de cafuné, massagem no pé e muitos chocolates só pra mim. Por um beijinho de esquimó, eu moro até no Alasca. Se quiser mudar pra China, eu aprendo mandarim. Mas lá eu peço cafuné, massagem no pé e muitos chocolates só pra mim. Ai de mim, que morro de vontade, dentro de mim mesma já não cabe mais. Quero sim, até pela metade, de tudo eu quero um pouco e você sabe. Só comigo, fora desse quarto mundo, tanto suporte alguma amiga minha chata. Mas eu exijo cafuné, passagem no pé e muitos chocolates só pra mim. É, eu exijo cafuné, passagem no pé e muitos chocolates só pra mim.